Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos a mais um programa da Epto Rádio. O programa de hoje será um programa musical. Os nossos alunos encontram-se na interrupção letiva da Páscoa, mas antes de irem, produziram este programa. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer mais uma vez à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Ao longo do programa serão apresentadas as notícias Epto Oliva. Integrada na disciplina de gestão de projetos e programas do desporto, do plano de estudos do curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva, em funcionamento na Escola Profissional Epto Oliva decorreu a 16 de março, na Casa da Cultura César Oliveira, uma palestra sobre a operacionalização de projetos de desporto e a consolidação da prática desportiva como elemento estratégico no desenvolvimento regional e nacional das comunidades. Esta conferência, subordinada ao tema Sport Management, reuniu as presenças de Paulo Luís Cunha, de Almeida, presidente da Académica, Pedro Filipe, Pepa, treinador do Clube Desportivo de Tondela, e do vereador do Desporto e Juventude do município de Oliveira do Hospital, Nuno Ribeiro. Dos vários assuntos que integraram os painéis em debate, destacaram-se a organização desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see, you're beautiful. We're stars and we're beautiful. Oh, oh, and you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see, you're beautiful. We're stars and we're beautiful. She has dreams to be an envy, so she's starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect, she don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer. The light that shines within. There's a hope that's waiting for you in- Decorreu no dia 16 de março, no Centro Cultural de Tábua, o concurso municipal de ideias de negócio Expo Empresas, dinamizado pelo município de Tábua. As 7 ideias de negócio apresentadas a concurso na categoria de ensino secundário e profissional, provenientes do Polo de Tábua, sagrou-se vencedor o projeto Quickly Heal, da autoria de Bruno Paulino, do 3º ano de auxiliar de saúde. Ainda que este concurso não previsse atribuir outro prémio, para além do vencedor, o júri distinguiu também com menção honrosa o projeto Sweet Snack, desenvolvido por Beatriz Borges e Sónia Ferreira, do 2º ano de auxiliar de saúde. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Eptorrádio. Tendo por objetivo proporcionar aos alunos do curso técnico de turismo a oportunidade de participarem no maior evento de turismo, realizou-se no dia 17 de março uma visita de estudo à Bolsa de Turismo de Lisboa, que contemplou outros destinos como Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, Centro Cultural de Belém, Museu Nacional dos Coches e Palácio Nacional de Belém. Conhecer novos destinos e soluções turísticas, bem como identificar e valorizar o património classificado pela Unesco como Património Cultural de Toda a Humanidade, é uma visita habitual e obrigatória para um futuro técnico de turismo da Eptoliva. Com os amigos, andando convencido que eu já te esqueci. Hey, até que o DJ põe a nossa música. Mas o problema é que já não estamos mais. Eu quero já ligar para ti. Eu quero ouvir tua voz e convencer-te a voltar. Faz-me lembrar momentos lindos entre nós dois. Então só me resta suplicar. Por favor, DJ, troque essa música, porque esta só me faz pensar nela. Esta só me faz pensar nela, yeah. Por favor, DJ, troque essa música, porque esta só me faz pensar nela. Esta só me faz pensar nela. Por vezes fico a pensar se já estás com outro. Por vezes imagino tu sentada noutro colo. Será que tu pensas em mim quando ouves este som? Ou será que tu já esqueceste de vez? Eu quero já ligar. Eu quero já ligar. Eu quero ouvir tu. DJ, desliga o som. coração, yeah. Na manhã de 20 de março e no âmbito da Semana da Leitura do Agrupamento de Escolas de Tábua, os alunos do 2º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo e Interpretação realizaram a abertura deste evento, com a apresentação do trabalho A Minha Ovelha é Melhor que a Tua, na Escola Básica Margarida Fierro Caeiro da Mata, em Midões. A performance, integrada na técnica de clown e de teatro físico, foi antecedida de uma reflexão da atriz professora de interpretação, Hilda Teixeira, a propósito da importância da leitura e do processo criativo inerente ao trabalho. Com entusiasmo, empenho e dedicação, os alunos contagiaram e conquistaram a plateia, levando-a a momentos de risos e gargalhadas genuínas. No dia 21 de março, e no âmbito dos conteúdos do módulo Processos de Reprodução da disciplina de Biologia, os alunos do 3º ano do curso profissional técnico de auxiliar de saúde desenvolveram uma aula de campo diferente. Para o efeito, deslocaram-se à Quinta do Casal, em Tábua, para assistirem à explicação e exemplificação pelo avô da aluna Daniela Pinto, dos vários tipos de multiplicação vegetativa artificial. Estacaria, mergulhia, alporquia, enxertia por garfo, por borbulha e por encosto. Posteriormente, cada aluno teve a oportunidade de realizar a enxertia de vários castanheiros na quinta do Sr. António. Esperamos, pois, que em breve estes castanheiros possam dar frutos através do contributo destes alunos para a multiplicação vegetativa desta espécie. Acresce referir que a realização desta atividade decorreu no Dia Mundial da Árvore. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memory's on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. She had a sky to plan for you. Don't you worry now. Yeah. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of. Objetivando conhecer as exposições nacionais e internacionais com o contributo de artistas, arquitetos e pensadores contemporâneos, os alunos finalistas do curso profissional de Design de Equipamentos realizaram a 22 de março uma visita de estudo ao MAT, na Central Tejo, em Lisboa. O MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, é um projeto inovador que coloca em comunicação um novo edifício, desenhado pelo Atelier de Arquitetura Amanda Levette Architect, e a Central Tejo, um dos exemplos nacionais de arquitetura industrial da primeira metade do século XX e um dos polos museológicos mais visitados do país. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Heptorrádio. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com mais uma música portuguesa. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já!

eu servi dois copos. Não dava para ser de outro modo. Disseram tenho sorte e eu concordo. Ela ensinou-me a ser mais lógico. Acordar sobra a boas horas para o negócio. E eu estava pronto há tanto tempo, mas sinto que ainda é cedo. E ainda sinto medo de me perder, porque ponto a ponto chego ao extremo. Libertei-me do veneno e se cair ela não vai entender as coisas que ela faz e coisas que ela diz. Está pronta para bazar, souber que eu não ouvi. Cresci num bom lugar, ela também cresceu assim. E quer viver o resto ao pé de mim. O que eu prometi vou cumprir. Não falei sem sentir, eu sei o caminho. Não falei sem sentido, quando eu sei não duvido. Mas como é que eu te explico? As coisas que ela faz quando está comigo. Faz esquecer o passado, imagina o que eu vivo. Vai ver no meu olhar aquilo que eu não digo. Que eu não digo, que eu não digo. As coisas que ela faz quando está comigo. Faz esquecer o passado. Já era tarde como era costume. Mata-me à beira do lume. Fizeste-me encontrar o rumo. Sem nunca cobrar o mundo. Eu devo-te isso tudo. Não me esqueço do que juro. O horizonte ainda é longe, meu amor. A terra ainda gira, o céu não perdeu a cor. Noites na companhia um do outro, a tentar viver a vida com sabor. As coisas que ela faz fizeram-nos chegar aqui. Ou foi obra do destino o dia em que a conheci. Ainda era kid, noutra era tipo. Quando gostavas tinhas que falar ao ouvido. O que eu prometi vou cumprir. Não falei sem sentir, eu sei o caminho. Não falei sem sentido, quando eu sei não duvido. Mas como é que eu te explico? As coisas que ela faz quando está comigo. Faz esquecer o passado, imagina o que eu vivo. Vai ver no meu olhar aquilo que eu não digo. Que eu não digo, que eu não digo. As coisas que ela faz quando está comigo. Faz esquecer o passado, imagina o que eu vivo. Vai ver no meu olhar aquilo que eu não digo. Que eu não digo, que eu não digo. As coisas que ela faz quando está comigo. As coisas que ela faz. As coisas que ela faz. No dia 23 de março, o Polo de Tauba da Eptoliva associou-se à atividade Plantar a Vida, promovida pela Fundação Sara Beirão, visando a comemoração do Dia Mundial da Árvore, que se assinala no dia 21 de março. Após um animado e saboroso almoço convívio, assistiram a uma pequena palestra a propósito da importância da plantação de árvores e dos cuidados que devemos ter com elas. Seguidamente, os alunos participaram num pedi paper pela Quinta da Fundação Sara Beirão, onde a diversão, a aprendizagem e o contacto com a natureza foram constantes. Acresce dizer que foi uma plantação simbólica, uma vez que as condições meteorológicas adversas impediram que os alunos levassem a cabo a nobre tarefa de plantar 1000 pinheiros mansos. Diamonds in the dust, that is all we are. Some of us give up, some dream of the stars. There's a change in the wind that's blowing, and I've still got blood in my heart. And though we might not know where we're going, I promise we'll never be apart. Just pick me up heads under the sun. Wait for night to fall. Some get what they want, and some they lose it all. There's a change in the wind that's blowing, and we've still got blood in our hearts. And though we might not know where we're going, we promise we'll never be apart. Just pick me up and never let me go. We don't need much as long as we're together, together. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Heptorrádio. Heptorrádio. Heptorrádio. A Heptoliva recebeu pela segunda vez o Bispo da Diocese de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, bem como os párocos da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. A cerimónia, que decorreu na manhã de 24 de março nas instalações da sede em Oliveira do Hospital, teve início com uma elocução centrada nas dimensões e valores do ser humano, bem como na apropriação dos seus atos enquanto ser individual, social, racional e emocional. A visita da Sua Excelência Reverendíssima Dom Virgílio Antunes foi ainda marcada com uma singela oferta da Sagrada Família, da autoria dos alunos João Cardoso e Marília Fernandes, do curso profissional de Técnico de Design de Equipamentos, do 3º ano. Thank you.